Our mission is about to begin. So please, fasten your seatbelt and prepare for takeoff. Esse tempo de correr atrás já passou. Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejou. Tô me amando, mas dei a volta por cima. Agora eu sou o grande amor da sua vida. E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija. Se bora, meu parceiro, tio do Fernando. Bora, meu patrão, Gabriel do Cavaco. E chorou, papa. Tchau. André CDS, o moral de Bicoara. Solinho pra bater no paredão. Esse tempo de correr atrás já passou. Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejou. Tô me amando, mas dei a volta por cima. Agora eu sou o grande amor da minha vida. E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruir, se prepara pra chorar. Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruir, se prepara pra chorar. Tchau. Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruir. Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija. Se prepara pra ruer, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra chorar. Tchau. Quando vê essa boquinha, outra boquinha beija. Paredão descobriu.